festa da alegria. Todo mundo quer dançar. Vem ser feliz, você vai gostar. É a maior, a mais popular. Vem pra Oktoberfest. Festa da alegria, todo mundo quer dançar. Vem ser feliz, você vai gostar. É a maior, a mais popular.